A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. E antes disso, como abertura desse momento, eu quero me unir ao irmão Everson na sua oração, chamando a todos à vigilância, porque o diabo realmente anda ao derredor procurando a quem possa devorar. É necessário que nós mantenhamos a vigilância o tempo inteiro, porque ele não para de tentar, ele não para de nos atacar. De modo geral, tenta atrapalhar nossa vida e atrapalhar o ministério. Então, fica essa oração que está postada como a nossa oração de saudação. Também não posso deixar de mencionar no dia de ontem o passamento, a transferência da Igreja Militante para a Igreja Triunfante de mais um irmão, irmão Cláudio. Ele era da Igreja Assembleia de Deus Madureira, aqui na cidade. E a minha palavra de consolo, em nome do Espírito Santo, que é aquele que consola e força para toda a família do pastor Sebastião. E a NEM em especial. Foram muitos anos de dedicação, desafios também, lutas, por causa das particularidades do processo, mas valeu. Vocês fizeram valer a pena. E agora ele foi chamado pelo Senhor, mais um chamado pelo Senhor, infelizmente também pela Covid. O soberano é Deus. Deus é quem decide o momento, a hora, mas isso não nos isenta de fazer tudo aquilo que devemos fazer, tudo aquilo que está ao nosso alcance. E vocês fizeram isso. Fizeram o máximo. Quem não tem feito o máximo é quem deveria cuidar da nossa saúde como o poder público e infelizmente não tem feito a contento. Mas eles continuam sendo alvo da nossa oração, também as autoridades, e que o Senhor nos abençoe. E isso tudo tem que acontecer, isso tudo está escrito, isso tudo faz parte daquilo que antecipa a volta do Senhor. Então, nossa palavra de consolo a toda a família, em particular a NEM, e que o Senhor a fortaleça daqui para frente com a tranquilidade, com a certeza de que o melhor que pôde ser feito dentro das possibilidades, foi feito. E deixo também um terceiro comunicado a vocês que amanhã, permitindo o Senhor, nós faremos mais um estudo, segundo estudo da nova série sobre liderança. Começamos já o primeiro capítulo e amanhã queremos trabalhar um segundo capítulo, se for essa a vontade do Pai. Vamos então a Atos, capítulo 7, o maravilhoso depoimento de Estevão, a maravilhosa ministração de Estevão e depois a consequência disso para sua própria vida. Então o sumo sacerdote interpelou a Estevão: porventura são verdadeiras essas acusações contra ti? Diante disso, declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e lhe ordenou: sai da tua terra e da comunidade dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Arã. Após a morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Nela, Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia, prometeu que lhe daria a terra como herança, e mesmo depois dele, a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. E Deus lhe falou dessa forma: teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. Contudo, eu punirei a nação a quem servireis como escravos, e depois disso saireis livres dali e me adorareis nesse lugar. E assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por esse motivo, Abraão gerou Isaac e o circuncidou com 8 dias após o seu nascimento, 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações, dando a José graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e de todo o seu palácio. Mais tarde, sobreveio um tempo de fome em todo o Egito e em Canaã, o que trouxe grande sofrimento a nossos antepassados. Não encontravam o que comer. Porém, tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos antepassados para lá pela primeira vez. E na segunda viagem dele, José se revelou a seus irmãos e sua família foi conhecida por Faraó. E aconteceu que José mandou chamar a seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas. Assim, pois, desceu Jacó até o Egito e ali morreu ele e também nossos pais. Seus corpos foram trasladados de volta a Siquém e depositados no túmulo de Abraão, que Abraão ali comprara por certo preço em prata dos filhos de Amor. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa, Abraão, a Abraão, Nosso povo cresceu em número e multiplicou-se no Egito. Então, outro rei, que não conhecia a história de José, passou a governar o Egito. Ele agiu de forma traiçoeira contra o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos a fim de que não sobrevivessem. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha de Faraó tomou e criou como seu próprio filho. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: Homens, vós sois irmãos, por que agridem um ao outro? Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me, como fizeste ontem com aquele egípcio? Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao Monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo e, ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer o seu olhar. Então o Senhor lhe ordenou: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus clamores e desci para livrá-lo. Agora, portanto, vem e eu te enviarei ao Egito. Esse é o mesmo Moisés a quem eles haviam rejeitado com essas palavras. Quem te constituiu autoridade e juiz? Deus o enviou como líder e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Foi esse que o conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por um período de 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Vou repetir o 37. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu as palavras vivas a fim de nos serem transmitidas. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés, antes o rejeitaram em seus corações. Retrocederam ao Egito. clamando a Arão: faze-nos deuses que nos conduzam, pois quanto a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naquela época eles produziram um ídolo em forma de bezerro, oferecendo-lhe sacrifícios, e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que suas mãos tinham produzido. Por isso, Deus se afastou deles e deixou que se entregassem ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas: foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Ao invés disso, erguestes o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu Deus, Renfã, ídolos que fizestes para adorá-los. Por essa razão, eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre nossos antepassados no deserto, que fora construído conforme a ordem de Deus a Moisés e de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido nossos antepassados, o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou de diante deles. E esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que recebeu graça da parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Apesar disso, foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir? Diz o Senhor. Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministração dos anjos, de anjos, porém não a obedecestes. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos contra ele, arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, esse declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Esse aqui, queridos, no versículo 59, é Estevão. Então, assim, enquanto apedrejavam Estevão, esse Estevão declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas esse pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra bendita, por essa ministração bendita que está aqui em Atos dos Apóstolos. Nós temos algumas considerações a fazer, irmãos, muito importantes para a nossa edificação nessa hora. Só lembrando a você, porque esse é uma espécie de sumário da história de Israel, o primeiro chamado de Abraão aconteceu na cidade de Ur. Em Harã, houve uma renovação dessa convocação missionária. Estevão não estava preocupado em salvar-se a si mesmo, mas sim tentou abrir o entendimento e o coração dos líderes judeus para os erros que vinham cometendo ao rejeitar o chamamento de Deus e, por fim, o seu próprio filho, o Messias. Estevão não se preocupava em responder diretamente às acusações feitas a ele. Em sua defesa, apresenta uma visão teológica universal do Evangelho. Em primeiro lugar, Deus não se limita aos seus encontros, não limita os seus encontros com a humanidade às congregações, tabernáculos, nem ao templo. Por isso, chamou Abraão, José, Moisés e outros profetas. Além disso, as primeiras grandes revelações de Deus aconteceram em terras gentias: Ur, Harã, Egito, Sinai. Então preste atenção, Deus não está restrito a um local, embora ele valorize muito, e nós sabemos disso, o que ele mesmo concedeu a Israel, mas ele não está restrito a nada. Em segundo lugar, Israel sempre foi insensível à voz de Deus. Israel sempre foi insensível à voz de Deus. O aliançamento com Israel não está firmado no fato de que eles foram sempre um povo sensível, de que eles sempre foram um povo obediente. Não, a história de Israel mostra quase sempre a desobediência. Apenas alguns remanescentes mantiveram a aliança com o Senhor em toda a história de Israel. Isso também acontece conosco até hoje, mas Deus é misericordioso e, por causa da sua misericórdia que se renova a cada manhã, ele continua operando em nossas vidas até que finde esse tempo. Até o dia do juízo, quando não haverá mais tempo para arrependimento, como na arca de Noé, não haverá mais tempo para gritar por socorro, não haverá mais tempo para entrar na arca, não haverá mais tempo para aceitar a Jesus. Ou seja, usando esse exemplo, agora é a hora, hoje é o dia. Eu não sei como pessoas conseguem ainda ficar brincando, ou ficar mornas, ou ficar relativamente indiferentes a Deus e não se comprometer com Ele. Igualzinho o povo de Israel. Bom, Israel sempre foi insensível à voz de Deus, sua rebeldia extrema rejeitou os profetas do Senhor, finalmente crucificando o próprio Filho de Deus, Jesus, o Justo. Israel peregrinou pelo deserto por 430 anos, quando saiu do Egito. O povo de Deus não deve se apegar à sua casa, país ou cultura. Somos cidadãos do reino dos céus. Eu tenho repetido isso para vocês, irmãos, vou repetir de novo. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Como diz Hebreus, capítulo 11, versículo 8, as outras coisas são todas passageiras. O justo viverá pela fé. Nós temos que nos apegar ao Senhor. Em terceiro lugar, as condições necessárias para a religião de Israel já haviam sido cumpridas muito tempo antes da construção do templo e dos costumes rituais religiosos começarem a ser guardados pelos judeus da época de Estevão. Isso já mais lá na frente, mais tardiamente. Estevão faz uma analogia, uma comparação, um paralelo entre a atitude de rejeição que os próprios patriarcas tiveram para com seu irmão José e a forma cruel e injusta com que os judeus de sua época trataram o Messias prometido, seu irmão de carne. Romanos capítulo 9, versículo 5. Sem usar o nome de Jesus uma vez sequer, Estevão anuncia o Senhor por meio de tipos e figuras do Antigo Testamento, destacando as pessoas de José e Moisés. Deus concedeu a José a capacidade sobrenatural para interpretar sonhos. Esse é o sentido da palavra sabedoria nesse contexto. Preste atenção, nesse contexto. Quando é usada a palavra sabedoria, nós estamos nos referindo à capacidade sobrenatural para interpretar sonhos. Isso no original hebraico, Gênesis 39, 21. José e Moisés foram exemplos de profetas que visitaram seus irmãos pela segunda vez. Jesus nos prometeu que virá pela segunda vez. E nessa época será reconhecido pelos judeus. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Aproveito para dizer a você, precipitado, não volte-se contra a nação de Israel. Deus tem uma aliança com Israel. E mesmo que muitos erros eles tenham cometido, como nós também, gentios, cometemos muitos erros, o Senhor mantém a sua aliança e eles terão uma nova e última oportunidade. Até agora, vão tendo a oportunidade e haverá um momento escatológico final onde eles terão uma oportunidade definitiva de reconhecer que Jesus é o Messias. Estevão usou de grande precisão em seu relato histórico-teológico da vida de Israel, embora a própria Bíblia hebraica use o número arredondado 70. A tradução do Antigo Testamento para o grego, conhecido como Septuaginta, acrescenta em Gênesis 46, 20, o nome de um filho de Manassés, de dois filhos de Efraim e de um neto de cada um deles, completando exatamente o número mencionado por Estevão aqui, 75. Mas isso é de menor importância, irmãos, agora, entre 70 e 75, é só um detalhe para você entender o porquê dessa diferença. Jacó foi sepultado em Hebrom. José foi sepultado em Siquém. Estevão usa de poucas palavras e de uma retórica aguda para encaixar os dois acontecimentos numa só referência, assim como já havia feito em relação às duas chamadas de Abraão. Estevão fez questão de marcar o fato de Jacó e os 12 patriarcas não terem sido realmente sepultados no Egito, mas sim em Canaã. Foram transportados de novo para Canaã, para poder ser sepultados lá. Isso pode parecer estranho para nós, leitores atuais, mas foi algo bem compreendido pelos ouvintes da época, pelo aspecto da importância que eles davam à terra que o Senhor havia prometido. Mais uma vez, sem mencionar a Cristo, o discurso de Estevão revela claramente que Jesus é o Messias. Jesus como Messias. Ele era poderoso em palavras e obras, como diz Lucas 24:19. Ambos vieram como libertadores pacíficos. Entretanto, assim como os judeus, escravizados da época de Moisés, não compreenderam a missão de Moisés, nem o aceitaram da mesma forma, nem o aceitaram da mesma forma aqueles judeus, ouvintes de Estevão e escravizados pelo pecado, não estavam percebendo da mesma maneira que a salvação total e definitiva havia chegado na pessoa do Rei Jesus, o Messias. Esse raciocínio de Estevão também veio para os nossos dias. Moisés tinha 80 anos de idade quando foi enviado para profetizar diante de Faraó e exigir a libertação do povo de Israel, e 120 anos quando morreu. As palavras de Estevão estão de acordo com a tradição judaica, segundo a qual Moisés teria deixado o Egito pela primeira vez aos 40 anos de idade. Fica aqui um estímulo ao início de novas empreitadas ministeriais e missionárias em idade madura, a partir dos 50 anos. Eu quero endossar essa nota número 9 da BKJ. Irmãos, é claro que nós temos uma diferença no, na expectativa de vida hoje, em relação àquele período, ponto. Mas, se você ainda está aqui entre nós e você tem uma idade mais avançada, você está aqui por um propósito, para um propósito definido. Então, faça parte da obra missionária. E a melhor forma de você fazer parte da obra missionária, a melhor das três é a melhor. Melhor que contribuir, melhor que ir. As três são importantes, as três são fundamentais. Mas eu quero dizer que a melhor forma é envolver-se missionariamente em oração. Nós vamos trabalhar isso amanhã no curso de líderes também, a intimidade com Deus. Então, assuma empreitadas missionárias e não diga essa frase: ah, agora os jovens vão fazer, eu já tenho 60, 70, 80, 90, 100 anos, alguns estão nessa faixa. Não, não diga isso. Você é parte da ação missionária de Deus. Eu rejeito qualquer atitude escapista e ministro sobre você uma palavra de autoridade para que você se sinta parte do projeto missionário de Deus, independente de qual seja a sua idade. Volto a dizer, é claro que a expectativa etária naquele período era uma, hoje é outra. No entanto, se você está aqui, se o Senhor não te recolheu, é porque a sua obra não findou ainda. Rejeitado por seu povo e temendo a perseguição dos egípcios, Moisés se refugiou nas terras de Midian, que ocupava os dois lados do Golfo de Acaba, onde nasceram seus dois filhos, Gerson e Eliézer. Mais 40 anos haviam se passado quando Moisés, aos 80 anos de idade, foi chamado pelo Senhor no Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, e apresentou-se perante o Faraó como profeta do Altíssimo Deus. Segundo a interpretação judaica da época de Estevão, a lei fora dada a Moisés por intermediação angelical. Ocorre que esse arauto foi o próprio anjo do Senhor, e aqui anjo com letra maiúscula, significando o próprio Deus, tá bem? Mas isso é também uma conversa para um outro momento sobre angelologia. Só quero dizer que às vezes aparece a palavra anjo do Senhor no singular, e essa palavra anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento, sobretudo, não está se referindo a um dos seres angelicais da família dos querubins ou dos serafins, está se referindo ao próprio Senhor, tá bem? Ficamos por aqui nesse aspecto agora. Ou seja, o próprio Deus falou com Moisés, como fica claro no versículo 31 e no versículo 32. Até hoje, no Oriente Médio, não se pisa sobre solo sagrado a não ser descalço. Esse é o motivo de você ouvir "tire as sandálias dos pés", em sinal de respeito e despojamento diante do Eterno. Importante que a gente mantenha esse respeito, importante que a gente mantenha o temor diante do Senhor e não se apresente de qualquer maneira. No caso deles, eles em alguns solos sagrados, nos solos sagrados, eles não mantinham a sandália, não se pisava sobre o solo a não ser descalço. E esse era um dado cultural. Para nós, não precisa ser descalço, mas o que eu acho que nós precisamos retomar quando entramos no lugar onde congregamos, a casa do Senhor somos nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas o que precisamos retomar no lugar onde congregamos é o respeito, o temor, a reverência. Não se pode apresentar-se, não se pode apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Não é possível. Deus não aceita. Ele é santo, santo, santo. A expressão grega original, conhecida por 95% dos irmãos ou mais, o número de novatos é bem menor, né? 1 a 5%, mas em respeito a você, a expressão grega original eclésia ou eclesia tem o sentido de congregação, e nós a utilizamos como igreja. Na verdade, na Grécia Antiga, a eclesia ou eclésia era usada como um fórum, os cidadãos da polis, da cidade, se reuniam para discutir tanto questões de ordem filosófica como questões do cotidiano da cidade. Tá bem? Depois nós incorporamos esse termo para assumi-lo como igreja. Então tem o sentido de congregar, reunir pessoas. E nós o transformamos então no sentido de igreja, ou seja, ajuntamento de pessoas. No contexto hebraico de Deuteronômio de Moisés, profeta de Deus, a igreja do Novo Testamento depende de Jesus Cristo. Perdão, pulei aqui por causa da minha vista, irmãos. Isso significa, vamos voltar para o 13 aqui. Isso significa que a igreja do Antigo Testamento dependia de Moisés, profeta de Deus. Agora sim, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Quanto o Senhor não sará toda a vista da diabetes, de vez em quando isso vai acontecer, irmãos. Mas quando ele quiser sarar tudo, ele vai sarar tudo, porque ele é soberano e eu creio nessa cura. E se ele não quiser também, ele continua sendo Deus e louvado seja o nome dele. A igreja do Novo Testamento depende de Jesus Cristo. Se no Antigo Testamento a lei de Moisés era a referência, a igreja. Se no Antigo Testamento a referência era a lei de Moisés, o Novo Testamento, a grande referência, obviamente, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, que nos conduz ao verdadeiro shalom, ao descanso, à paz. A obediência a Deus, à lei, é o caminho da vida, indiscutivelmente. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aleluia. Nós temos várias referências, eu não vou ler para você agora, para a gente avançar. Por causa da queda, o pecado original, a fraqueza humana, fez com que a lei de Deus se transformasse em documento de condenação e morte. Mas o Evangelho, ou seja, Jesus, a Boa Nova, a boa notícia, o Logos, a palavra de Deus, a razão criadora de Deus, que traz a existência a partir do nada, a partir de coisas que não existem, é a própria palavra da vida. E aí nós temos Filipenses, 1 Pedro, Atos e vários outros textos. Enquanto Moisés estava ausente do acampamento, na presença de Deus, no Monte Sinai, recebendo a lei, o povo deixou sua fé se esfriar. Cuidado, não deixe a sua fé se esfriar. Essa palavra primeiro é para mim, depois para você. Não podemos deixar a nossa fé esfriar. E caindo em desânimo, voltaram à idolatria na qual viviam no Egito. Juntaram-se para construir um bezerro de ouro, rejeitando explicitamente a Deus e a seu profeta. Êxodo 32, versículo 1. No original grego, a expressão paradoquém é usada também por Paulo em três ocasiões, indicando que Deus permitiu que os pecadores seguissem o curso normal de suas escolhas e pagassem o preço das suas decisões insensatas. Algumas versões usaram a forma culto da milícia celestial para referir-se ao culto dos astros ou astrologia supersticiosa, que é, na verdade, uma grande bobagem. Amós capítulo 5, versículo 25 a 27, conforme a Septuaginta, a versão do hebraico para o grego. Na Bíblia hebraica, os 12 profetas menores formam um só livro, só para sua informação, de tudo que vem anotado ao longo desses 60 versículos que nós lemos, tá bem? Já caminhando para o final dessas notas, Estevão foi acusado de blasfemar contra o lugar santo e por isso encerra seu depoimento com uma explanação sobre o tabernáculo, o santuário e o templo. Foi o tabernáculo o lugar de adoração estabelecido por Deus. O templo foi a resposta a um pedido de Davi, todavia construído por seu filho Salomão e tolerado por Deus. Isaías afirmou que nem o universo pode conter a Deus. Como poderia uma simples criação humana? É possível. Deuses falsos tenham suas casas entre os homens. Aquele ídolo, ele cabe dentro da casa. Porque ele tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Tem coração, mas não sente nada no desenho ou na sua formatação artesanal, né? Mas ele não tem boca, mas não fala, nada disso. Mas o Altíssimo, esse não. Esse é onipresente. Ele está em toda parte. Nada pode contê-lo. Nenhum templo poderia ser suficiente para o tamanho dele, porque ele é maior que tudo e todos, e habita o coração do crente por amor à humanidade, não porque ele caiba ali, não porque o nosso coração fisicamente seja o suficiente para comportar a sua presença, mas Deus manifesta a sua presença habitando entre nós através da sua glória, através da sua presença, através do Espírito Santo, através da sua misericórdia, através da sua graça. Deus então se enche da graça e da misericórdia, e ao encher-se da graça e da misericórdia, se esvazia de tal modo a poder habitar entre nós. Todavia, se nós fôssemos procurar um lugar para construir, se nós procuramos um lugar para construir que comporte a presença da totalidade de Deus, nenhum lugar, nem no céu, nem na terra, nem na soma deles, poderia comportar o tamanho do Senhor. Embora os judeus fossem fisicamente circuncidados, eles agiam como pagãos, incircuncisos, que estavam no meio da multidão. Mantinham sua cerviz endurecida, seu coração endurecido, uma expressão hebraica muito usada no Antigo Testamento e tem a ver com o enrijecimento proposital e obstinado do pescoço. Uma metáfora com base na teimosia do gado ao seguir seu instinto selvagem em detrimento de um melhor caminho indicado pelo condutor do rebanho. Justo foi um dos primeiros títulos atribuídos a Jesus por seus amigos e seguidores. Mais tarde, Tiago, irmão de Jesus, passaria a ser chamado assim pelo povo, Tiago o Justo, né? O meio-irmão de Jesus, porque Tiago é filho de José e Maria, Jesus é filho do Espírito Santo e de Maria. Estevão, é claro, acusou os judeus de traidores, pois não tendo autoridade para tirar a vida de Jesus, insistiram e persuadiram os romanos para que o crucificassem, traindo o seu próprio Messias. Eis aqui um texto clássico sobre a ação trinitária, sustentando o cristão fiel. Em primeiro lugar, o Espírito Santo o enche com paz e verdadeiro amor. A glória de Deus se manifesta evidente, trazendo firmeza e esperança assertiva. Jesus Cristo, o Messias, é exaltado. E em pé, assim como o pai de muitos filhos pródigos, abre os braços e os céus para os cristãos. É, grifo meu, porque ele põe crentes aqui. E como eu já disse, eu não gosto dessa expressão crente, pode ser crente em qualquer coisa. Então, o braço e o céu para os cristãos. Raramente outra pessoa, além do próprio Senhor, referia-se a Jesus como o Filho do Homem. Esse era um dos títulos do Messias profetizado no Antigo Testamento. Aqui é importante você saber uma referência. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Vai ser confirmado lá no Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 13. Mais duas notas e encerramos. A palavra de Estevão, ao invés de gerar arrependimento nos israelitas, produziu mais ira e indignação, pois os argumentos foram os mesmos que levaram Jesus à cruz. É lamentável como a humanidade repete os seus erros mais terríveis e vai esgotando a longanimidade divina. A expressão no original grega, aqui traduzida por atiraram-se, tem o sentido de linchamento. Ele foi linchado, linchamento sumário. Todo mundo arremessando pedras contra ele. As testemunhas, isto é, as primeiras pessoas que acusaram Estevão de blasfemo, tiveram a honra de arremessar as primeiras pedras contra Estevão e depositaram suas roupas aos pés do supervisor da execução. Um estudante de Gamaliel e pertencente ao Sinédrio já, né, como estudante, Saulo, que depois vai se converter e tornar-se o nosso apóstolo Paulo. Ele era membro do Sinédrio e que mais tarde seria convertido pelo próprio Jesus, do qual se tornaria servo e pelo qual morreria em condições semelhantes a Estevão. Paulo foi decapitado, ele não foi apedrejado, mas ele foi decapitado. Estevão, em último lugar, morreu seguindo o exemplo do seu mestre Jesus e teve o privilégio de nos legar a descrição sumarizada do mais almejado momento da vida de um cristão, o seu encontro com o Senhor no céu. Diante do sofrimento e da morte e da glória que vislumbrava naquele momento, Estevão buscou forças para suplicar a Deus pela salvação de muitos daqueles que ali estavam o apedrejando, como Saulo, por exemplo, que não jogou pedras, mas segurou a roupa daqueles que atiravam, cujas mentes e corações estavam completamente embotados para a verdade e para o reino, mas que careciam de mais uma oportunidade, a fim de que não perdessem a glória eterna que Estevão já podia contemplar enquanto a sua vida na terra se esvaía. Outro exemplo da vida de Cristo no coração de Estevão. Que Deus abençoe. Estevão é o grande, uma grande, se não a maior, referência para o diaconato. Então, todas as igrejas que trabalham com o diaconato, com o ministério do diácono, da diaconisa, devem ter em Estevão um padrão, um modelo, um exemplo a seguir, muito mais do que uma função. Claro que cada ministério na igreja tem atribuições. É claro, tem funções. É claro que tem. Mas é muito mais do que isso. É um padrão de vida, de excelência. É alguém que vislumbra a glória do Senhor, que é capaz de, no meio do apedrejamento, ainda interceder para que o pecado daqueles que o apedrejavam não lhes fosse imputado. e ao mesmo tempo a coragem de fazer a pregação que ele fez. Eu encerro essa palavra hoje, irmãos e irmãs, com três destaques. Primeiro, você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Nós temos que ter a coragem e nós não temos muito tempo. Nós temos pouquíssimos dias, poucos dias. Eu vou ver para ver se, vou falar de novo para ver se você ouve. Embora o seu problema não seja auditivo, seja um problema de coração, mas ouça, nós temos poucos dias. Ah, pastor, o senhor está exagerando. O senhor está se transformando num profeta da catástrofe. Não, não sou profeta. E nem estou anunciando a catástrofe, porque o que vem aí depois. De tudo que tem que ocorrer, que eu não vou entrar agora, está tudo lá no Apocalipse, ministrado, no blog, você pode ler. Depois de tudo que tem que ocorrer, o que nós temos pela frente é uma vida eterna com Deus. Mas preste atenção, nós estamos nos últimos dias. É para você, meu irmão, minha irmã. É para mim, em primeiro lugar. Não é possível ser um cristão morno. Não é possível ser um cristão morno. Não é possível ser um cristão frio. Saia da sua posição de frieza, por favor, hoje, e tome uma posição por Jesus. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Senhor significa que o que ele vai ordenar para a sua vida vai gerar, na verdade, vida feliz, plena, realizada, abundante, eterna. As pessoas têm medo de aceitar Jesus como Senhor por causa de considerarem que isso vai vir acompanhado de uma série de regrinhas proibitivas. Queridos, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Isso é coisa de doutrina de homem, inspirado pelo diabo. O Evangelho de Jesus é libertador. O Evangelho de Jesus, ele cura, ele salva. O Evangelho de Jesus te inunda da presença do Espírito Santo. O Evangelho de Jesus é uma motivação permanente, é um regozijo permanente, ele te enche de paz, mesmo em momentos de dificuldade, ele te enche de consolo em momentos de dor, como nós falamos de uma família hoje enlutada. O Evangelho de Jesus é maravilhoso, aceite-o como Senhor e Salvador. Salvador significa que ele está pagando, ele já pagou por você há 2.000 anos atrás todo o seu pecado e sua culpa. Você não será condenado eternamente porque ele pagou. O sangue dele foi derramado por você. Quando o livro da vida for aberto, vai se verificar ali. Está selado com o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, então poderá ser salvo. Aceite-o. Se você não aceitou, aceite agora, em nome de Jesus. Se você já aceitou, mas vem levando uma vida cristã, não importa a sua denominação, nós não falamos de placas. Estamos falando de Jesus. Não importa a sua denominação, mas se você vem levando uma vida cristã muito abaixo da crítica, muito É fria mesmo, essa é a palavra. Descomprometida com o Evangelho, sem conhecer a palavra, sem orar permanentemente, só pensando nas coisas do cotidiano. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, abandone essa prática fria, morna. E aceite a Jesus como Senhor e Salvador, ou se você já aceitou, aleluia, glória a Deus, você já é filho de Deus, é meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Então agora é só aquecer o coração, renovar a sua aliança, renovar o seu pacto. Essa é a primeira palavra que eu tenho a dizer acerca da pregação de Estevão. Vocês viram que pregação? O homem conseguiu fazer, o jovem, ele era um jovem, ele conseguiu fazer uma síntese, um resumo. Ele sumarizou a história de Israel, claro. Ele teve que, quando a gente faz isso, a gente tem que selecionar algumas coisas. Não dá para escrever toda a história de novo. E só para aqueles que estão estudando, síntese é uma coisa, resumo é outra, mas depois você vai lá, estuda e aprende, né? O que me interessa é que você entenda uma coisa, querido, querido, querido, querida irmã. Hoje é o dia, essa é a hora. Nós temos pouquíssimo tempo, pouco tempo. Essa é a hora de você aquecer o seu coração. Essa é a hora de você renovar a sua aliança com Deus. Essa é a hora de você renovar a sua aliança com Deus e ter uma vida como de Estevão, capaz de, em 60 versículos, 60 versículos na nossa divisão aqui, porque no texto original nem havia essa separação. Então preste atenção, num pequeno texto, ele resume toda a história e chega em Jesus. Você pode ser como Estevão. Você pode ser como Estevão, porque não era a vida de Estevão, já não era mais ele quem vivia, mas era Cristo que vivia nele, como disse o apóstolo Paulo. Era o poder de Deus, o mesmo poder que estava sobre Estevão, pode estar sobre você, sobre mim. Então vamos lá, em nome de Jesus, entregue-se a ele. E se você já se entregou, busque a glória dele. Renove a sua aliança e busque a glória. Busque a glória. Busque a glória. Busque a presença. Busque a Shekinah de Deus. A glória de Deus. Busque a presença de Deus. Busque o poder de Deus. A autoridade de Deus. Para realizar a mesma coisa que Estevão realizou, coisas maiores. Como Jesus disse, que coisas maiores nós poderíamos fazer. Esse é o primeiro destaque, um grande capítulo feito por um jovem que, com toda a autoridade de Deus, nos dá esse testemunho. Você também pode escrever um grande capítulo na história da sua geração. Sendo um jovem, ou sendo um adulto, ou sendo de uma idade mais avançada, você pode. Peça a graça de Deus, poder de Deus, comprometimento com Deus, se envolva cada vez mais com isso. Viva por essa fé. Entregue-se a ela. Em segundo lugar, a consequência de você viver isso, eu tenho que ser honesto com você. É que Muitos serão salvos, sim. Muitos serão salvos. Embora o texto aqui não esteja falando daqueles que foram salvos explicitamente, mas a gente sabe que a comunidade cristã crescia num número maravilhoso. A igreja primitiva cresceu de modo maravilhoso. O próprio Saulo aqui vai virar o apóstolo Paulo. Então, é impossível conter o poder de Deus. Mas eu quero dizer a segunda verdade para você. Você poderá ser apedrejado, sim. Você poderá ser apedrejado, você poderá ser apedrejado, porque o diabo, como foi dito na abertura hoje, anda ao derredor, procurando alguém a quem ele possa roubar, matar e destruir. E ele vai colocar na vida de pessoas uma raiva contra você, além delas não ouvirem, e está chegando o dia, está muito próximo o dia, onde o coração das pessoas vai endurecer, o coração vai endurecer mais. Mais. E elas vão ficar com raiva de você. E quanto mais raiva, mais chance de apedrejamento. Se não físico, tomara que não cheguemos a isso. Mas você será apedrejado, discriminado, isolado na sua própria família. Não vão acreditar em você. Ou então, basicamente na família, o que acontece é outro problema. Por isso Jesus diz sobre essa questão, não vou entrar no texto agora, mas dificilmente nós vamos ter honra na nossa própria casa. Como eles conhecem você desde pequeno, ou na sua própria igreja local, e já viram você em momentos de erro, de pecado, de aperfeiçoamento até o seu processo novo, até o seu novo viver, então podem ficar. É esse o filho de José? O filho de Maria, que nós vimos crescer aqui no meio de nós, agora vem querer dar lição de vida para nós? Sai para lá. É esse que fez isso? É esse que fez aquilo? Então, meu querido, você poderá ser apedrejado pela sua própria família ou discriminado, tá bem? Não bem recebido. Não bem acolhido. Não recebido devidamente na posição que Deus o colocou. E quando Deus coloca, ele coloca e as pessoas sabem disso. Mesmo os maus, eles sabem que há uma autoridade sobre a tua vida, mas eles não se dobram. Pelo contrário, o coração deles cada vez fica mais feroz, mais raivoso. Os dentes deles vão ficando como feras. E você poderá receber pedradas na sua comunidade, local. Mas quem é esse irmão aí? Quem é essa irmã que quer agora ensinar alguma coisa? Até ontem, né? Estava aqui como nós, e agora, de repente, em 6 meses, em 1 ano, em 2, em 3, se transforma e vai querer nos dar lição de moral, nós que estamos aqui há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Você pode receber pedrada. Você não é que pode, você vai receber pedrada. Eu quero te avisar, você vai receber pedradas. Infelizmente, eu tenho que acabar esse capítulo hoje dizendo isso a você. Porque se eu não disser isso a você, eu não estarei sendo justo e você não estará sendo bem preparado para o que virá pela frente. Você irá receber pedradas nos ambientes onde você frequenta. Trabalho, por exemplo. Lugares onde convive. Quanto maior for o teu testemunho, quanto mais intenso for o seu testemunho, quanto maior for a sua capacidade de evangelizar, não a sua capacidade, a capacidade de Deus em você, quanto mais estratégica for a sua posição no reino de Deus, mais hostilidade você vai encontrar. Isso é fato. É como uma concorrência, tá bem? É uma concorrência. Você vai levar caneladas. Como se fosse uma concorrência de dois times, né? Onde um outro time não suporta ver bons jogadores, vamos dizer assim. Uma concorrência entre empresas, onde o concorrente não suporta ver a outra empresa ser bem-sucedida, então tenta sabotar de diversas maneiras. E aí teríamos milhares de exemplos. Só que aqui a concorrência é pior, porque ela é espiritual, é entre Deus e Satanás. E Satanás faz o quê, pastor? Ele faz três coisas. Ele veio para roubar. Então ele vai tentar roubar você. Roubar. Roubar coisas materiais, roubar ganhos emocionais que você teve na vida, roubar ganhos espirituais que você teve. Ele vai matar. Ele vai fazer de tudo para matar o seu ministério, para matar o seu testemunho. Se possível, matar você também, como matou Estevão. E ele vai tentar destruir, destruir, destruir tudo o que ele puder que disser respeito a você. Até pessoas que estão próximas ao redor, a ideia dele é destruir para quê? Para abalar você. Mas em terceiro lugar, eu quero deixar uma palavra. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, esse declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, meu irmão. Minha irmã, enquanto apedrejam você, declara em oração: Senhor, desde já recebe o meu espírito. Então, caia de joelhos, aonde você estiver agora, na sua casa, ou se não for possível, quando chegar em casa, ou caia de joelhos, no coração aí, espiritualmente. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas esse pecado. Interceda por eles ainda. Essa é a sua maior vingança. Sabe qual é a sua maior? Porque eles serão julgados? Sim. Muitos deles poderão e serão condenados? Sim. Mas esse trabalho não é seu, é de Deus. Não é meu, é de Deus. A nossa função é fazer como Estevão: Senhor, não lhes atribuas esse pecado. Você está recebendo hoje uma unção, uma autoridade para interceder por aqueles que estão sendo usados como instrumento do maligno para fazer o mal contra você, contra a tua vida. Tá bem? E aí, tendo dito essas palavras, ao longo de toda a sua vida, um dia você vai adormecer e, quando acordar, já vai acordar nos braços do Senhor. Que maravilha, que oportunidade rica que eu tive. Como estou feliz de estar conversando com vocês. Como estou feliz. Como estou feliz de nós termos comunhão. Estou tentando encontrar alguns irmãos que estão nos dando um suporte mais próximo. E logo, logo eu vou contar para vocês, mas nós avançamos mais, mais e mais. E está chegando a minha hora também. Daqui a pouco a sua hora. Está chegando a nossa hora. Nossa geração vai passar como a antiga geração passou, a anterior, e a penúltima, a última, a penúltima, a antepenúltima. É assim. É num piscar de olhos. Mas nós seremos encontrados como agradáveis a Deus, porque mesmo na hora do apedrejamento, nós intercedemos por quem fala mal de nós ou quem age mal contra nós. Se você quiser responder mal com mal, então você não está seguindo o exemplo de Jesus. Mas se você respondeu mal com bem, então aí sim você está seguindo o exemplo de Jesus e de Estevão. E você está recebendo essa unção agora. Você está recebendo a unção de responder o mal com o bem, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção poderosa que veio sobre Estevão em todo esse momento narrado no capítulo de Atos, aquele momento histórico, que essa unção poderosa venha sobre cada irmão e irmã, e cada um de nós possa dar um testemunho vigoroso, como Estevão deu, sofrer as pedradas que são consequência da batalha espiritual, mas interceder por aqueles que nos apedrejam e depois dormir e acordar nos braços do Senhor. Que a graça, o amor, a unção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. E amém.